pode passar o tempo que for, porque naquela velha porteira tava o meu amor. Faz muito tempo ainda lembro, ela sozinha um dia bateu. Nessa batida que ali se ouvia, meu coração foi quem recebeu. Eu esperei o resto da tarde, mas a cabocla não apareceu. Compreendi que ela havia morrido e veio dizer de seu último adeus. Ela partiu levando meu sonho, deixando morta minha ilusão. Até as flores daquela estrada sentiram a nossa separação. Os dias passam em fantasia, se revestindo de solidão, roubando toda a felicidade, tirando a vida de um coração. Porteira velha, minha amada, depois de morta veio avisar. Você ficou batendo mais triste, eu permaneço.